no sinal fechado. Ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até dobra carioca, olerê, desce a frecaneca, lará, se manda pra Tijuca, sobe o borel. Meio se maloca, agita numa boca, descola uma mutuca e um papel. Sonha aquela mina, olerê, prancha parafina, olará, dorme gente fina, acorda pinel. Zanza na sarjeta, fatura uma besteira, e tem as pernas tortas, e se chama Mané. Arromba uma porta, faz ligação direta, engata uma primeira e até dobra carioca, olerê, desce a frecaneca, olará, se manda pra Tijuca na contramão. Dança para a lama, já era para choque, agora ele se chama Emerson. Sobe no passeio, olerê, pega no recreio, olará, não se liga em freio nem direção. No sinal fechado, ele transa chiclete e se chama pivete. E pinta na janela, capricha na flanela, descola uma bereta, batalha na sarjeta e tem as pernas tortas.